de trabalhar, mas eu hoje vou parar. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h05 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Douce Couverte de 17h à 19h. On est le vendredi 10 janvier 2020, c'est la veille du week-end, donc tout va bien. Merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit chez eux, sur leur lieu de travail ou dans leur voiture. Encore une fois, merci. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet, c'est www.radio-arc-en-ciel.fr. Et oui, encore une fois, on vous remercie d'être fidèles à Radio Arc-en-Ciel pour votre générosité aussi et quand vous nous appelez aussi pour nous encourager. Voilà, encore une fois, merci. Tout au long de ces deux heures, on écoutera de la musique d'avant, des anciennes musiques et des musiques d'aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec au Carl Spears, au Vida de Faf. Cidade de Faf, é dessa terra que eu sou, é dessa terra que eu sou. Ai, é belo o meu cantinho, é a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Ai, que tão belo cenário, sob as escadas da travessa, estás no Jardim do Calvário. Estás no Jardim do Calvário, com jardins e suas flores, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Pela igreja nova, de beleza não há igual.

c'était Alexandre Faria, Doce do Amor. Et on continue avec Bandalusa, Coisa Linda. Veja a tua boca. Que coisa linda, que coisa louca. Eu tô maluca na beijar a tua boca. Eu quero ser a tua fruta preferida, na tua vida um animal de estimação. Seja de pelo ou de pena ou de pelúcia, o importante é estar em tuas mãos. Eu quero ser o ar que tu respiras, quero ser útil para a tua inspiração. Ser o remédio para curar tua coceira, o rola e rola agarradinhos no chão. Que coisa linda, que coisa louca, fico maluco quando eu vejo a tua boca. Que coisa linda, a tua boca. Vou fazer tudo para tê-la em meus braços. Esta princesa que a natureza criou é uma deusa que todo homem deseja. É verdadeira sedução para um amor. Eu quero ser o ar que tu respiras, quero ser útil para a tua inspiração. Ser o remédio para curar tua coceira, o rola e rola agarradinhos no colchão. Que coisa linda, que coisa louca, fico maluco quando eu vejo a tua boca. Que coisa linda, beija tua boca. Convidei-os a larica que não se ia arrepender. Fomos já à dançataria onde a mulher ninguém segura. Trincou-me na orelha e deixou lá a dentadura. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Mas comer chanfana velha que é o prato especial. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Mas comer chanfana velha que é o prato especial. Não o queria incomodar. Fui direito à saída e deixei ficar o Zé. Para arranjar chanfana velha, vai ao dancing é que é. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Vais comer chanfana velha, que é um prato especial. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Vais comer chanfana velha, que é um prato especial. Convidei o Zé Larica que não se ia arrepender. Fomos já à dancetaria onde a mulher ninguém segura. Trincou-me na orelha e deixou lá a dentadura. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Vais comer chanfana velha que é o prato especial. Vamos ao baile das velhas, vamos lá para o arraial. Vais comer chanfana velha que é o prato especial.

que um dia teve de emigrar. Fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Eu sou mais um português que um dia teve de emigrar. Fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. C'était Alexandre Faria, Emigrar para Vencer. Donc j'ai une petite annonce à faire. Donc je vais essayer de le dire en portugais. Donc c'est para signaler à Odette Capel que falseu honte. Voilà. Alors pour quem quer assistir aos funerais há uma missa sábado, c'est-à-dire demain, à 10h30 na igreja da Source et no cimetière de Saint-Jean-de-Blanc. Donc voilà, pour ceux qui veulent assister à la messe, donc c'est samedi demain à 10h30 à l'église de la Source, et elle sera aussi, après ils se rendront au cimetière de Saint-Jean-de-Blanc. Voilà, c'était juste pour passer cette petite annonce là. Et on continue avec Malante Prometi o Coração. Outro dia eu esperei, mas ali não encontrei. Para ela queria dizer: não dormia noite inteira, amar não é brincadeira, só não queria sofrer. Quanto mais eu penso nela, passo horas à janela, mas não vejo quem eu quero. Para tornar a ver, passa o tempo e o desespero. mais que paixão. Tu és o melhor momento, muito mais que ilusão. Juro que vou fazer tudo para não te perder. Eu até conto os segundos só para te ver. Vais-te render aos meus braços quando a tua boca sentir meu sabor. Sei bem que vais ficar perdida quando em nossa cama fizermos amor. Não desisti de ficar contigo, com teu corpo lindo. Não desisti de estar a teu lado, estou apaixonado. Não desisti. Não desisti. Sou mulher atrevida, estás enganado.

maldade ou por capricho. Ao ver-me na rua só o pato, quis agarrar-me o cochicho. Mas quando o soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pôs-se a cavar. O cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se parte de apitar, ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi, e nunca mais desafina. Rapaziada, quem é que quer assoprar? Ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi, no cochicho da menina. Continue avec Toc et Danse, Rimba Malian. Et celle-ci, je la dédie à mon ami Alberto, qui doit m'écouter aussi. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo em parte em meio de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Olha o povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje e não se vê. E vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje e não se vês. E vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje e não se vês. E vai tudo de rimbombalho. Ó meu povo português, gente.

sentimento te faria partir como o vento sobre o mar. Eu não volto a chorar por quem não gosta de mim. Eu não volto a chorar se o amor chegou ao fim. Eu não volto a chorar, guardo a minha dor para mim. Eu não volto a chorar. Eu não volto a chorar por quem não gosta de mim. Que eu te vou julgar. O amor é chama que arde ao vento, o sabor que fica de um momento. Se depois alguém me estende a mão, o passado vai me atormentar. Eu para ti fui um divertimento, uma estrela que surgiu no céu azul. C'était Ronalda et non volte à chorar. Cette jolie voix n'est autre que la sœur de Cristiano. Aconteceu, liguei mil vezes, não me atendeu. Deixei mensagens, não me respondeu. Nem disse ao menos se o culpado fui eu. Não vou mais ligar, não quero saber. Saiu da minha vida sem me dizer. Eu já me cansei, sofri até chorei. Mas já tô curado agora. Chora é você. E agora chora, chora, chora, bebê. Eu já tô curado agora. Que chora é você. E agora chora, chora, chora, bebê. Eu já tô curado agora. Que chora é você. O que aconteceu? Liguei mil vezes, não me atendeu. Deixei mensagens, não me respondeu. Nem disse ao menos que o culpado fui eu. Não vou mais ligar, não quero saber. Saiu da minha vida sem me dizer. o chora bebê, eu já tô curado, agora que chora é você. E agora chora, chora, o chora bebê, eu já tô curado, agora que chora é você. E agora chora, chora, e chora bebê, eu já tô curado, agora que chora é você. E agora chora, chora, chora bebê, eu já tô curado, agora que chora é você. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Caia nos meus braços como a chuva cai no chão. Vai formando enchente, alagando o coração. Fica morta cedo, espera amanhecer. Aqui dentro não molha, amor, deixa chover. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Tomara que chova muito essa noite, eu imploro. Toda vez que a chuva cai, ninguém sabe, mas eu choro. Fica morta cedo, é bobagem ir agora. Chuva é coisa de São Pedro, meu amor, não vai embora. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. A chuva tá caindo, tem barulho no telhado. Sou louco pela chuva e por ela apaixonado. Se a chuva passa, ela vai. Se a chuva não passa, ela fica. Enquanto molho o telhado, eu vou molhando a pia. Te boto uma tigela lá debaixo da goteira. Eu tô grudado nela, pinga, pinga a noite inteira. Boto uma tigela lá debaixo da goteira. Eu tô grudado nela, pinga, pinga a noite inteira. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir, falei. Fica morta cedo, pra que medo, fica aqui. Se a chuva não passar, tem lugar pra você dormir. Voilà, il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h, pour l'émission Découverte. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et juste après, je vous laisserai avec Teresa dans son émission L'Art du Temps. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora.